recebi de Deus eterna herança. Sua palavra me dá segurança. Eu tenho a posse do maior tesouro. Nesta certeza posso descansar. O reino de Deus é um reino de abundância, reino de amor, de paz e de esperança. Jesus é o Rei que reina em minha vida. Nesta certeza posso descansar. Recebi de Deus eterna herança. Sua palavra me dá segurança. Eu tenho a posse do maior tesouro. Nesta certeza posso descansar. O reino de Deus é um reino de abundância, reino de amor, de paz e esperança. Jesus é o Rei que reina em minha vida. Nesta certeza posso descansar. Jesus, Senhor, é o Rei da minha vida. Por isso sigo feliz, pois sei que em mim está. Sigo feliz, pois sei que em mim está, Senhor. Sigo feliz, pois sei que em mim está. Senhor, que tu trouxeste este reino para dentro de nós, como tu mesmo disseste, Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Nós queremos, Senhor, o teu governo sobre nossas vidas, teu reinado sobre nós, porque tu és um rei de justiça, tu és um rei de paz e tu és bem-vindo à nossa vida, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor, tu és bem-vindo. Aleluia. Essa canção é um recado de Jesus para o meu e o seu coração. Vamos ouvir.